Avião 360, Aperzulu 10 até SMAP, após conforme rota, decolada 10, curva direita, Natael, após Leda, após direto Bridge, Bravo, Romeu Índia, Delta Eco, Bridge, 5077, transponder, controle 120.8, aguarde 30 segundos para o cotejamento. 273 via Juliette, portão 01. Via Juliette para 01, portão 273. Primeiro cotejar, por gentileza, agora 601. Autorizado, é, Galeão 360, conforme, decola da 10, primeira direita, Tael, Leda, boa bridge após 5077 ao transponder, 208 ao controle Salvador, proteção 601 da Gol. Rota Pesulo 10 até SMAP e após conforme rota, ok? Alternativa, é a Pesulo 10, SMAP e a portão 4. Correto, Gol 601, portão 4, chamei pronto, pushback. Agora está autorizado, vai direto Leda para a direita bridge. Leda, Leda Bridge, autorizado direto, 3897, acendendo ao 340, obrigado. É, para o pushback, acionamento no 0460, anda bom. Veio, meu mesa, não chame táxi. Obrigado, camarada, obrigado. Prossiga. Zero meia zero, até Eliel, depois cancela 045, é isso? Só para Golf Eliel, 060. Autorizado via Golf 677, prossegue no 060 até Yankee Motel, Ilhéus, após cancela 045, prossegue visual direto, Decolada 1-7 com curva à direita na subida Coral. Aciona transponder 0274, controle 120 decimal 8, torre 118.6. Torre 118.6, acionamento táxi decolagem, ajuste no 0 no 8, então bom voo, acho que apagou. Chané 6259 para cópia 360 Guarulhos, por favor. Sim, vou chamar 6259, só um minuto, cópia, separada da AEL. Obrigado, nessa escuta da AEL. Para o táxi, eu vou 601, 155 a bordo, 3:40, atendemos Campinas. 601 via Indy Alpha, ponte espera 2186, ajuste no 0 no 8, bom, foi, boa noite. Indy Alpha, 286, muito obrigado, boa noite. Cinco. Ok, Recife 125 Uno e o 3325, tá 3897. Sua série 5956, confirma a atitude que está mantendo? Lá, você está pisando 8.800 agora. 7, sua série 5956, cheque seu equipamento, eu recebo seu modo charge. Está 3603, possibilidade de liberar restrição de velocidade em retap? Está livre, então, 3603, autorizado a final ILS, você pode estabilizar o localizador. Passará estabilizado o localizador, está 3603. Pode voadora, então, está 3603? Autorizado, está 3603. Pode esperar no zero. Pode voar no 601, além da cola, pistão no zero, vento 140 graus, 79. Ali decola, cola, pistão no 0, meta. E agora recebo passando 7.900 pés, desça para 4.000 pés, que é legal no 08. Poderia confirmar a informação para o Fosséria 5956? Agora recebo 7.800 pés, Fosséria 5956, desça e mantenha 4.000 pés. Gente, descendo para 4.000 pés. Cópia. Na escuta, prossiga. 6259, Guarulhos, 3620 autorizado, aerovia Zulu 16 até Belo Horizonte, prova até o Zulu, após direto Trive, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, Trive, após conforme rota do plano, decola da 10, com curva direita na Dael, após Leda, após direto Bridge, Bravo Romeu Índia, Delta Eco, Bridge, aciona 5075, controle 120, decimal 8. 360 São Paulo Guarulhos, na Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, direto Trivi, Tango Romeu Índia, Vitor Índia, pós postos conforme rota. Saída da El, decolando da primeira curva direita, da El Leda Bridge, Bravo Romeu Índia Delta Eco. 5075 ao transponder, 1208 ao controle, 6259 do Chané na posição 8. 6259, portão 8, chame pronto, pushback. Chamaremos, obrigado. Boa noite, voo 940, seguinte da informação que é autorização 360 para Guarulhos. 940, só um minuto, cópia, prepara da El. Da El. Prepara o final de semana, tá até bom. Gente, já que chega da ponte, vou e teu. Qual é a mensagem que você traz, né? Força aérea 5956, vou ir pelo, desça para 3.000 pés, que é legal no 08. Desce pelo 3.000 pés, que graças a Deus. veículo aos 31, mexendo o controle 120, décima 8, ponto. 308, pegando, boa noite. Controle Salvador, uma boa noite, com 601 no 2000 pés da El. Comando 601, contato radar decolagem, suba para nível de voo 360, após 2000 pés, direto letra após dia da pizza. Ok, sobe conforme, após 2000 pés, voa letra e bridge, isso? Comando 601, autorizado, vai direto letra após dia da bridge. Letra, bridge, ok, 601. Utilizado em LSX, foi TAM 3603. TAM 3603, completo de aproximação, Chime Torre 1-8-6. 18-6, TAM 3603. Sucere 5956, desça para 2000 pés, que é legal no 08, autorizado final ILS X-Free, repostabilizado no localizador. Já fez o TAM, ILS X-Free, o signal descoberto. Oi, Salvador, boa noite, TAM 3603. É forte quando eu baixar travado. Já baixar travado, tá? 3603. Vocês têm um helicóptero à direita da cabeceira, corrigindo, à esquerda, a cabeceira no zero, com 300 pés, não vai interferir com o seu pouso. Vento agora 150 graus, meia dúzia de nós, pouso autorizado, pista no zero. Depois, pista no zero, tá? 3603. Torre, o Mike Papalima para o regresso. Papalima, avisou com o tráfego a Goiás da Tana final? Oi? Avisou com a Goiás da Tana final do 1-0? Afirmo, senhor. Ok, sem interferir com o mesmo, reporte no solo controlado. Pátio, vai entrando a 5-0 graus, medo de graça. Positivo, vai chamar no solo controlado. Paulo Salvador, gol 1273 para Confins, Vicente da Serra, para autorização. Bom, para a Copa, é o gol 1273. Aceito. Número 3 para a Copa, prepara da El, aguardando a gentileza. Prepara da El, aguardando o 1273. 5, 1, alternando no 3, 3, 2, 5. 1, 6, 0, 1, copiou o controle. Vai chamar o 6, 0, 1. 1, 6, 0, 1, Recife, 1, 2, 5, 1, alternando no 3, 3, 2, 5. Ok, Recife 251, alternando 3325, muito obrigado, boa noite, 601. Sof 37, chame no 219. 219, boa. Curva direita na Tael, após Leda, após direto Bridging. Bravo, Romeu Índia Delta Eco Bridging. Aciona 5124, controle 120, decimal 8. Obrigado. Autorizado 360 para São Paulo via Amperzolo 16, Belo Horizonte BHZ, direto Trívio, conforme rota direto próximo. Posso. Aciona 5124, sai na Dael, Leda, Bridge. Decola dando zero, curva direita, 5124 responde, 208 responde, voo 947. Correto, 940, posição 3, chame pronto, pushback. Obrigado, chamará. São Salvador, boa noite, tá? 3603, livrou. Boa noite, 3603 via Alfa, foi Juliette, portão 612. Alfa Juliette para o 612, essa 3603. 567, cópia. Ô, Salvador, chamei 62, segura uma pushback para a 698. Tá livre, puxando a 62 com 9, chame táxi. Deixa eu chamar o táxi, pronto. 567, cópia. 567, na sua escuta para cópia. 567, Brasília, 3620, autorizado, aerovia Pesulo 17, colada 10, curva direita na subida Arbor. Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, apoio direto Elefa. Aciona 5104, controle 120, decimal 8. Para o Ciclo Nautico, estabilidade de relógio. 6-0 para Brasília. Decola na pista 10 com curva à direita. No perfil da saída Arbor, após Arbor, Elefa. O transponder 5104, controle de saída 120, decimal 080, o 567. Aerovia Perzulu 17, gol no 567, portão 11, chame pronto, pushback. Gente, aerovia Perzulu 17, já estamos prontos para pushback e acionamento. Gol no 567. Autorizado, gol no 567, chame táxi. Gente, autorizado, chamará para o táxi, gol no 567. No 273, cópia. Cópia, 273, Confins, 3620, autorizado, aerovia Perzulu 16, decolada 10, curva direita na Dael, após Leda, após direto Bridging. Bravo, Romeo Índia Delta Eco Bridging. Aciona 5115, controle 120, decimal 8. Autorizado, 360, Confins, Pesulo 16. Roda 10, curva direita, saída da El, Nova Unida, e Bridging. Responde 5115 e controle 208, ou 12. Correto, gol 273, portão 01, não chame pronto, pushback. série 5956, acessório Foz 43. Autorizado backtrack, prosseguir para o pátio militar, reporte pista livre. Xané, 9259, tá com 128 a bordo, 4 horas alternado é Galeão. Paulo. Xané 6259, táxi autorizado, pátio Indy Alpha, com a esfera 2186, ajuste no 018, bom voo, boa noite. 018, pátio Indy, pode chamar 286, obrigado, boa noite, até daqui a pouco. Tá. Salvador é o voo no 567 com 140 a bordo, autonomia de 0345, alterna com 20, pronto para o DAC. Da Bianca, pátio Indy Alpha, número 2, enquanto espera, 2186, ajuste 1018, bom voo e boa noite, voo no 567. Muito obrigado, boa noite para você também, estamos autorizando o DAC, seguindo a Bianca, com o número 2, pátio Indy Alpha, quando lá, 118.60, uma boa noite. Fala, voo 940. Prossiga. Mais uma Bianca está autorizada, puxa internamente. No 03. Tem um voo ainda da companhia retaguarda, que está prosseguindo também para o ponto de espera. Após o voo, está livre no 03, chame táxi, o voo 940. Obrigado, então após a aeronave da Gol, está autorizado, voo 940. Salvador, Xané, 6259, boa noite, ponte espera, pronto. Boa noite, Xané, além da cola, pista no zero, entrou no 40 graus, 59. Além da cola, Xané, Patango, Mike Charlie Alpha, desça para 2000 pés, General no 018, autorizado a final ILS, após estabilizado o localizador. 2000 pés, 1518, repórter estabilizado no curso LOF e o Mike Charlie Alpha. Estou pronto para a linha decolar. Turno 57, boa noite, inicialmente a linha e mantém, capítulo no 0. A linha mantém, gol no 57, gol 567. 259, decolou 48 no controle, 120, décima 8, por favor. 208, obrigado, até mais tarde. Salvador, Chané 6259, boa noite, decolando, Adael. 6259, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, está autorizado para direto, lida para direto, Bidia. Direto, lida, lida, Bidia, subindo 360, 6259. 01? 01 na guarda, número 2 no setor, Gol 273 na guarda, autorização. Na guarda. Fala, Gol 91940, de forma que vai demorar um pouquinho para fazer o push. Então, quando puder, quem chama novamente, gentileza. A gente chama quando pronto, totalmente pronto, então, Gol 940. Gol 273 no 01, tá livre, chame táxi. Jogou no 57, obrigado. Sexto do Close 50, chame 120, décima 8, no voo. 208, boa noite, Gol 567. Gol 567, decolou, boa noite. Gol 567, contato, radar na decolagem, suba para nível de voo 360. Saída Arbor. Arbor, 3620 no 567.